966, sendo identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari, desça via para nível de voo 050, ajuste no 094. Sétimo 2, voe azul 2712, fly cont position. Fly direct cont position 2712. Sucesso para a 2591. Força aérea 2591, autorizado decolagem pista 1-0, vento 140, grau 07 mais. Autorizado decolagem, força aérea 2591. Papa Romeu, Vitor Eco Tango, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento a RINAVE, o posto passando para a Vitor 366. R6143, opção de identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 0620, ajuste no 014. R6143, inicialmente quanto tempo precisa chegar? Zona 2591, decola zona 6, controle Salvador 1208. 608, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2591. Passaria 2591, contato radar na decolagem. Suas subas via saída Arbor 1 para o nível 380. Via Arbor 1 para o 380, passaria 2591. Gol 1645, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pistão 1-0, vento 130, grau 08 mais. Decolo no 0, gol 1645. Mike Romeu, autorizado táxi, reporte na Papá. Papá, Charlie, Mike Romeu, autorizado ingresso pistão 17, reporte alinhado e pronto. Papapá, Charlie, Mike Romeu, autorizado a decolagem em pista 197, vento 140 graus, 062 de nós. Gol 1645, decola aos 20, controle Salvador 120. 208, boa, gol 1645. Salvador, é o gol 1645 na Dael, passando 1200 pés. Gol 1645, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Dael, após 2000 pés, voa líder. Ah, Nadael, após 2000, direto ali do gol no 645. Mike Romeu, decola aos 20, controle Salvador 1208. 120, small 8, Charlie Mike Romeu. 1645, torre. Charlie Mike Romeu. Papá, Charlie, Mike, Romeu, mantenha-se em condições visuais. Autorizado voar direto de destino, aguardando para a subida para 4.500 pés. Direto de destino, 1.500, Charlie, Mike, Romeu. Papa Romeu, Victor Eco Tango, complete novo procedimento arrinado, chame a torre na sequência 118, decimal 9. Siga, Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Papa Romeu, Vitor Eco Tango. Papa Romeu, Vitor Eco Tango, reporte Serra Vitor 372. QNH 1014, confirma intenções de pouso. Bom, eu só considero a continuação do Paraná 0. Sim, 1-0. Para você, a Serra, confirme o local do ETGL. Show, Bravo, Serra, Serra, mantenha-se em condições visuais, reporte no local do ETGL. Capotão, meu Vitor Eco Tango. Vitor Eco Tango, prossiga. Foi pra Tango, pode cancelar a pressão com o instrumento, pôs 1-7, possível? Gente, faz cancelamento do plano de instrumento agora, Vitor Eco Tango? Afirmativo, gente, Vitor Eco Tango, plano de instrumento cancelado agora aos 2023, autorizado o gol à esquerda, reporte base pela direita da pista 1-7. Gol à direita, reportar na base 1-7, forma o Vitor Eco. Vitor Eco Tango, confirme o pátio após o pouso. Pátio, aviação geral. Gente, eu vou ao nível 045, o ajuste 1014, reporte quando possível ser estimado para voo. Pronto, 045, agora está estimando ao 2054, cara, vai copiar. Gente, 2054, copiado. Tango India, reporte acionado para o táxi para dentro. Cavalo da 1-7, por favor. Vitor Eco Tango, reporte final da 1-7, ainda não está. Etapa final da 1-7, por favor, meu Vitor. Serra Serra, confirme o destino ao heliponto Morro da Gavava. O Bravo Serra Serra informa que só temos autorização para o ingresso da aeronave no para o heliponto de Morro da Gavava. É Cutongo Índia, estou autorizado o táxi até a Papá. Vitor é Cutongo, pouso autorizado na pista 197, Ventura 30, grau 089. Sim, então, Papá Romeu, Vitor é Papá, está na final da 97, sim, já avistamos. Forno 966, autorizado, Serra Vitor 366, descida para 2500 pés, reporte passando Serra Vitor 366, autorizado Renato. Autorizado Renato, 2500, vou... 961143, confirme sua velocidade indicada. 2, 0. 961143, redução de velocidade 2209. Para 2591, no chame o centro Recife em 1288, alterna 1260. Centro Recife em 288, alterna 1260, contra 2591. Voo no 645, chame o centro Recife em 12835, alterna 1251. 2835, alterna 2251, voo no 645. Romeu Vitor é Tango Solo aos 27, autorizado o backtrack, parte 4 na escuta. China 6143, desça para 4 mil pés, voa na Flor Serra Vitor 368, para o procedimento. Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés. Sente livre, TGL, chama no regresso. Vamos 966, completo final do procedimento RNAV, chame torre 1 no 8 decimal 95. 18 685, Gol 9.6. Chanerme 143, autorizado ao Serra Vitor 366, descida para 2.500 pés, redução de velocidade 1909. Normal 3, Serra Vitor 366, descida para 2.500, reduzindo a velocidade 1909, é 143. Com 1966, pouso autorizado na pista 1-0, vento 140 graus, 079. Ele pouso na 10, igual 9-6. Oi, muito boa tarde, vou 9-9-9-3, ponto de espera da 1-0. Voo 9993, mantenha a ponta de espera da 1-0. Vai ser livre, Capitão Wind. Cidade 1709, os tráfegos do Prestige encontram-se a meia dúzia de milhas com um grau de speed de 1.60 em redução. 7-0, meia hora para trás. Papapão, Whisky, Lima, Vitor, Oceano e Chamitax. Avu 2712, passing Conde 3 miles, radio service terminated, contact the Aracaju 1 frequency 120, it's decimal 3. Afim para o controle. Capatango Serra, Oscar Golf, contato radar a 58 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 090, voo na proa de Mari para chegar. Reportando pronto para você. Serra Oscar Golf, inicialmente desça para o nível de voo 060. Prossiga, Bravo Serra Serra. Cuidado, Bravo Serra Serra, 500 pés, cruzamento entre dupla Luna e Simbra, reporte visual contra a Índia Tempo. Gol 1966, solo 34, olhe para a primeira direita, solo 1211. 211, gol 9-6. Chanel 143, do Salvador. Chanel 143, torre 1895. 1895. Torre Salvador, boa. Chanel 614. 143, torre. Escuta abaixo, aprovado, final do Renaldo 10. Proxone 6143, pouso autorizado, vento 140 graus 089. Livre pouso, 10643. Gol 9993, visual com depois da Avianca na curta final. Afirma. Após o mesmo autorizado alinhar e manter gol 9993. Estou passando o Serra Oscar Golf e vou na frente de Mari para interceptar a chegada da Mari, aguardando a Proma 17. Passa, passa, Vitor. Acione identificação e a chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste no 014. Tango Sierra, Oscar Golf, informa o tráfego 11 horas, 1,612 milhas, mantendo o nível de voo 045, como sudoeste, Charlie 206. Não, informo, o fixo que deve ser voado é Mari, Mike Alfa Romeo Eco. Informo que o senhor está na proa 065 agora. Oceano é 6143, solo aos 37, eu livrei a primeira direita, solo 1211. Vou livrar solo 211, meu Alfa. O Vitor é autorizado a voar ao 5366. Gol 9993, autorizado a decolagem, vento 120 graus 08. Triplo Vitor é reautorizado a descida para nível de voo 050. Gente, o Papa Romeo Bravo Serra Serra, no atraso para reportar no setor, tem a frequência livre e bom pouso. Bravo, Bravo Serra. Papango Serra, vou conferir minha prova está mantendo. Gol 9993, decolou aos 38, controle Salvador 1208. 208, boa, 9993. O Sierra Oscar Golf descida autorizado para o nível de voo 060. Sierra Oscar Golf informa o tráfego anteriormente informado, encontra-se agora na posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, mantendo o nível de voo 045. E boa tarde, gol 9993, cruza 1800. Gol 9993, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 360. Autorizado a Arbor 1, 360, 9993. Patata, triplo Vitor, autorizada a descida para 2.500 pés, autorização nova RNAV, reporte Serra Vitor 366. É 2.500, autorizado a descida para RNAV, reportagem na Serra Vitor 366. Tango Sierra Oscar Golf, tráfego esperado, desça para nível de voo 050. Eu sigo o Charlie Alfa Romeo. Gente, o Papa Romeo, Charlie Oscar Romeo, não atrasou a reportar no setor, se dá critério. Chame a 40 milha em Salvador. O comandor do 9993, possibilidade de coordenar a proa de Elefa? Do 9993, aguarde para a autorização de Elefa, informa para a posição 11 horas, 18 milhas no Nordeste, cruzando 065 em descida, Embraer 135. Ok, 9993. 993, tráfego esperado, autorizado no ACLE. Ok, autorizado para o Edenerson, voo 9993. Whisky Lima Vitor, autorizado do táxi, reposta na papá. Papatango Serra Oscar Golf, prossiga na chegada voando na Proa de Itape, após Itape, Serra Vitor 3 mesmo. Papatango Serra Oscar Golf, voe na Proa de Itape. Triplo Vitor 666, com o aeroporto a vista. Papatata Vitor, complete a final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, Triplo Vitor, obrigado, até já. Torre Salvador. Boa noite, Papapapa Triplo Vitor. Passou o Serra Vitor 366. Papapapa, Vitor, reporte Serra Vitor 372. Confirme intenções de pouso na 17. Afirmativo, se autorizado, já cancela agora e prossegue para a perna base pela direita da 17. Papá, Vitor, o plano de instrumento cancelado agora, os 2044, autorizado curva à esquerda, reporte base pela direita da 17. Vai negar 17. Vai reportar base pela direita da 17, o triplo Vitor, obrigado. Salvador. Whisky Lima Vitor, mantenha o ponto de espera da papá. Papá. Tango, Sierra, Oscar, Golf, Controle. Como que o senhor está mantendo a Pro Norte, a Pro Autorizado Staff? Qual seria 085, Sierra, Oscar, Golf? Estou aí, confirme para o Triplo Vitor. A senhorita pediu que eu reportasse na final da 17, é isso? Afirmo, Vitor, reporte final da 197. Assim eu farei, triplo Z. Gol 9993, chame o centro Recife em 1288, alterna 1260. Patrulha 10, ciente, boi rotatória, reporte visual com o mesmo. Confirme o tipo do equipamento, pessoas a bordo, procedente de China. Tome, Salvador, ajuda aí, 781, próximo ponto para dar 10. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar pista 10, 21, 20 graus 08. Autorizado a alinhar e decolar azul 2781. Prossiga Charlie, mais Romeo. Pro Vitor Pouso, autorizado pista 17, vento 120 graus 08. Depois, Vitor, obrigado. Gente, Papa Romeo, Charlie, Oscar Romeo, desça para 1.500 pés. O ajuste em Salvador 1014, via corredores, reporta Paris. Patrulha 10, confirma o tráfego direcionado. Cliente 0132. Terra Oscar Golf, voe na próxima Vitor 366. Patango Serra Oscar Golf, autorizada a descida para 4 mil pés, o ajuste na 014. Papá, Vitor, solo aos 48, confirme o pátio, 5. Gente, autorizado fazer o backtrack, aguardando para ingresso no pátio 5. Vai dar passagem ao Bravo X58, que vai ingressar na 197 agora. Quilima, Vitor, autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado, pronto. Azul 2781, decola aos 49, controle Salvador 1208. Salvador 208, azul 2781. Controle Salvador, boa noite, azul 2781, perfil da Arbor 1, 1300 pés para 3000. Azul 2781, contato radar na decolagem. Suba via saída Arbor 1 para nível de 1.60. Salve via 1.60, o azul 2781, está livre da restrição a 15 milhas. Afirmativo, suba sem restrições, azul 2781. Sem restrições, 2781. A frequência livre, estacionado, boa noite. Renato. Lima Vitor, mantenha a posição, aguardando a autorização devido à aeronave que decolou da 1-0 com a mesma performance e mesmo perfil de saída. Direto da EFA 2781. Confirme para o controle. Capitão Sierra, Oscar Golf, complexo final do procedimento terminado. Chame a torre na frequência 118, decimal 9. Mike Lima, autorizado a decolagem da pista 1-7, evento 1-30 graus 079. Mike Lima Vitor, autorizado a decolagem, evento 1-30 graus 079. Oscar Golf confirmando pouso na 1-0. Não consegui compreender, poderia repetir? Gente, aguarde autorização de pouso na 1-0, Sierra Oscar Golf. Whisky Lima Vitor decola 5-4, controle Salvador 1-208. 208, boa tarde. Igualmente. Sierra Oscar Golf, ponto autorizado, pistão 1-0, vento 1-30 graus 08, não é? Papapau, Isque Lima Vitor, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível 1-0-0. 1-0-0 na Arbor. Romeu, Charlie, Oscar Romeu, voa na produção. O Papa Romeu, Charlie, Oscar Romeu, forma ideal é a 080. Patrulha 1-0 para ingresso no circuito de tráfego de chame torre em 1-8 decimal 9. Salvador, patrulha 1-0. Patrulha 1-0, torre Salvador. Está na Piazza para pouso. Salvador direto para o spot de ar. Sim, patrulha 1-0, continue na aproximação, autorizado ingresso na final da 1-7, aguardando autorização, pouso direto greco. O QNH 1-0 no 4. Aguardando autorização, 1-0. Vento para o Chester Golf, por gentileza. Confirme. Vento para o Chester Golf. 120 graus, 079. Patrulha 1-0, avistado, autorizado a aproximação parte do GREA, ponto por conta em risco do comandante, no mesmo vento em Salvador, 120 graus, 079. Autorizado por um GREA para 1-0. Passar para o risco de uma vida com vento estimado para pouso? Mais de 3 horas. Sim. Tango Sierra Oscar Golf, solo 57, ao livrar a primeira direita, solo 1-2-1-1. Solo 1-2-1, decimal 1-0. Autorizado táxi, corrijo, autorizado ingresso e decolagem em pista 1-0. Vento 1-2-0 graus, 089. Decola 3290, boa tarde, voz direto TAP, deixa inicialmente nível de voo 1-1-0. Alfa Romeo, Charlie Oscar Romeo, chame torre, 118, decimal 95. Papa Romeo, Charlie Oscar Romeo, autorizado ingresso final da 17, reporte vertical de Enrimar, QNH 10014. Star 3, 2 e 3. Azul 2781, chame para o Recife, 128 decimal 8, ao CRM 126 decimal 0. 288260, azul 2781. Romeu, Charlie Oscar Romeu, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 08 mais. Sim, isso pode sim. Então, 3283, em caso de desvio, espaço mesmo pela direita, então, prazo 12 horas, 20 milhas, rumo oeste. Cruzando nível 080 para 100, Bravo X8. Diante do tráfego, está 3283, não tem pressão de desvio. Na 3290 da presente, vai ser a vista 368. Frequência livre é estacionada. Boa noite. Papa-Tango Sierra Oscar Golf, siga em frente, livre à direita, ingresse à sua primeira direita, após a primeira esquerda, parte 4. O senhor vai ingressar à sua primeira direita, aí na pista 107. Afirmo, pela pista, próxima à direita, o senhor ingressa na pista 107. Oscar Golf, agora a sua primeira esquerda, o senhor ingressa, que é o Pátio 4. Tram 3290 está presente, vai ser a vista 366, desça para 2500 pai, a vista 1014, autorizado para procedimento a renave que está em 0. Decolagem 0, bom 90 normal. Só botamos terra com o Golf Torre. A 3283, controle? Confirma a primária. Primária 128, decimal 8. 3282, Terra Oscar Golf na escuta da torre. 1099, decola Zuno 1, controle Salvador 1208. Bom voo. 2008. Boa noite, Gol 1099. Gol 1099, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. 360, após 2000, Elefa 99. Papapapai, Lima Vico, para serviço de informação e alerta, Sano Centro Recife, 128 decimal 35, ao CR 126 decimal 0.